Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos para mais um Decadrops de notícias. Decadrops de luto hoje, né? Para falar um pouco sobre a catastrófica derrota de ontem. Semana passada eu fiquei devendo o Decadrops de sexta. Eu faço normalmente as segundas, quartas e sextas, mas quando não tem muito conteúdo durante a semana eu faço segunda e sexta. Mas acabou que a sexta caiu no feriado, então por conta disso eu acabei ficando devendo esse programa aí, tá? Então não vou falar muito sobre a vitória sobre o Peñarol, porque acho que já se esgotou um pouco conteúdo a respeito dessa vitória, né? Só registrar que foi uma noite mágica, diferente da tarde de ontem, né? Eu acho que a América, que já tinha perdido o primeiro jogo por 3 a 2, precisava de vencer por dois gols de diferença para garantir o título. Todo mundo esperava que fosse a América fosse entrar com uma pressão maior, né? Tendo em vista principalmente ali que o Atlético perdeu o jogo durante a semana para Libertadores, na Libertadores pro Libertar, perdeu de 1 a 0, briga com o técnico, o ambiente deles lá tava meio esquisito. A gente veio de uma vitória de 4 a 1, levou totalmente a moral. Todo mundo imaginava que seria um pouco diferente, porém o que se viu foi algo completamente diferente disso, né? A América entrou muito apático, na minha visão, não pressionou o Atlético como deveria. O Atlético foi levando a partida meio que como bem quis, assim, sem muita dificuldade. Acabou fazendo um gol logo aos 20 e poucos minutos, 20, eu nem quis ver os melhores momentos depois. Que nesses jogos é muito ruim você ficar revendo essas derrotas, né? Mas o lance do pênalti eu vi, pênalti infantil do Arthur, na minha opinião. Eu acredito que o Igor Rabelo deles lá dificilmente chegaria na bola, então o Arthur deu um empurrão meio espalhafatoso. Muito ruim, né? E aí, virando com perdendo de 1 a 0, indo para o segundo tempo, precisando de fazer pelo menos 3 gols, aí ficou muito difícil. Mancini tentou fazer algumas alterações, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, que não surtiram efeito. O Atlético começou muito tranquilo. O Atlético teve um jogador expulso no começo do segundo tempo e mesmo assim o América não conseguia pressionar de fato. E num contra-ataque, o Atlético fez 2 a 0, matou o jogo. Depois até tivemos uma oportunidade bem clara de fazer o 2 a 1, mas aí eu acho que já era tarde demais. A gente não conseguiria fazer 4 gols no Atlético em 10, 15 minutos. E o Atlético acabou saindo com o título. Sobre a escalação, Mancini, não vou dizer que inventou, né? Porque a gente não acompanha o dia a dia, mas inovou, vamos dizer assim, para essa final, né? Entrou num 3-5-2, então a América foi de Cavicchioli, Maidana, Éder, Ricardo Silva, Arthur de um lado, como lateral ala direita, né? E o Nicolas como lateral ala esquerda, Juninho, Alê e o Martínez, que ficou no lugar do Benítez, que está machucado, Felipe Azevedo e Mastriani. Não me agradou esse 3-5-2. Eu acho que o intuito do Mancini foi até razoável, né, de liberar principalmente o Arthur, mas liberar o Arthur e o Nicolas. Mas o Arthur fez uma partida muito ruim ontem. Não só pelo pênalti, né? Ele errou tudo que tentou pelo lado direito do campo. Os dribles dele não estavam funcionando, o cruzamento não estava acertando. E do outro lado, o Nicolas também muito mal. Mas além disso, a dupla de ataque ali com Azevedo e Mastriani não funcionou muito bem, porque o América é um time que joga muito em velocidade, aquela reposição rápida do Cavicchioli e tudo. E o Azevedo não estava conseguindo emplacar essas corridas, né? E o Mastriani era o camisa 9 e a bola não chegou nele, né? Não fez uma boa partida, mas também a bola praticamente não chegou. Ele até chegou a perder um gol no começo do jogo, numa falha do adversário. No segundo tempo ele deu uma cabeçada na trave, mas foi muito pouco, né? Ele não teve aquela oportunidade clara para finalizar. Então não estava funcionando. O Mancini no segundo tempo já mexeu logo em três peças, saindo do 3-5-2. Então ele tirou o Éder, colocou o Matheuzinho, colocou o Nino Paraíba no lugar do Arthur, que estava muito mal e amarelado, e colocou o Everaldo no lugar do Felipe Azevedo. Então saiu do 3-5-2, mas mesmo assim o time não estava rendendo. O Atlético teve um jogador expulso, acabou com isso. O Mancini tirou o Nicolas e colocou o Wellington Paulista, que foi esquisito, porque aí o Martínez foi para lateral esquerda, e por fim, aí quando o negócio já tinha desandado de vez, colocou o Henrique Almeida no lugar do Mastriani. Que eu não sou o maior fã do Henrique Almeida, mas nesse caso ele nem teve muita possibilidade, porque a coisa já tinha ido pro brejo mesmo. Então acho que o que fica de lição aí pro Mancini é que a gente não pode ser tão inferior assim a um outro time de Série A. A gente vai jogar Série A, que na Série A só tem time de Série A, e a gente vai enfrentar muitos adversários difíceis. A gente não pode ser tão inoperante assim contra um time mais qualificado. Tem que ser mais criativo. O jogador da América não pode se basear em ir para a lateral e cruzar para a área tentando alguma coisa. Tem que ter uma jogada mais trabalhada. O Benítez fez falta? O Benítez fez falta, mas o Benítez vai fazer, vai estar ausente de outras partidas. Então o Mancini tem que estar preparado para isso. Não gostei, não só pela derrota, né? Mas foi aquela derrota que fica com a sensação que o time nem tentou, assim. Faltou garra, né? Faltou entender que estava jogando a final de campeonato contra o Atlético e que essas partidas são sempre históricas e sempre muito importantes para a instituição. Acho que no fim, eu acho que o Mancini errou na escalação. Os jogadores não entenderam e não, ou não conseguiram fazer o que o Mancini tinha pedido. E dou um destaque principalmente para o Arthur, que na minha opinião foi acho que talvez o pior do América ontem, foi muito mal. Enfim, então no fim das contas. E ainda por cima, jogaram um copo de cerveja no camarote, acertaram o filho do Éder no camarote. Tomara que com isso ele crie uma raiva do Atlético para conseguir incendiar o elenco e entrar com sangue nos olhos nas próximas partidas, porque realmente precisa de alguma coisa assim. Eu acho que só na conversa os caras não estão entendendo a rivalidade, né? Pois bem, o América agora volta a campo na quarta-feira, às 4h30 da tarde, horário estranho para um jogo na quarta-feira, mas parece que não tem iluminação direito lá no estádio do Nova Iguaçu, lá no Raulino de Oliveira, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, contra o próprio Nova Iguaçu. A América que acabou dando uma sorte nesse sorteio, que a gente faça valer essa sorte, e já emende ali 3-0, 4-0 nesse primeiro jogo. Para o segundo jogo já tem uma classificação mais tranquila e a gente poder se preocupar com o brasileiro e com o sul-americano, né? Que essa derrota, esse título, né, o pessoal consiga absorver bem, usar isso como aprendizado, mas não deixar a peteca cair para o restante da temporada, porque tem muitas coisas importantes ainda a se conquistar. Eu acho que, no fim das contas, né, o mais importante começa agora, que são as competições com premiação, as competições que nos valem. Uma permanência na Série A, um título internacional, uma premiação na Copa do Brasil. Então, não pode deixar a peteca cair pro restante da temporada, que o América tem muito a conquistar e tem condições para isso, porque tem um elenco para isso, tem técnico para isso. Ontem realmente tem que ser um dia para, não vou dizer para esquecer, que a gente tem que aprender com os erros, né? Mas do ponto de vista de atuação, para não se repetir. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você achar que vale a pena, que vocês gostaram do conteúdo, compartilhem com outros americanos para a gente conseguir fazer o nosso projeto aqui chegar a mais pessoas, né? Decadente sempre de americanos para americanos. Beleza? Um abraço, pessoal. Até a próxima.